Poste pronto para pushback e aceleramento. Camarada Aurélio. 1895, Sama Torre, obrigado, boa noite. Valeu, boa noite. Azul 2713 com LS 13 para o Índia Serra Azul. Uma milha para o Índia Serra Azul 2713. 2713, continua a aproximação, agora de pista livre. Agora é pista livre, Azul 2713. Preceptor 128.6, Land Chile 1359, boa noite. 128.8. Correction, 128.8. Let's do the 1359, obrigado. Roger, make it by right, 128.1, ground, send my XF, Bravo. Azul 2713, autorizado pouso pistão no zero, vento no 60 graus no 0 nós. 7 tem livre pouso, Azul 2713. Tower, none of my reserve, I will take it a frequency, man. 121.1. 121.1, and none of my reserve, I will. Alpha Bravo, Vickers, my sponsor, good evening. November Mike, X-ray Alpha Bravo, text approved via Alpha, Hotel, taxiway Juliet. X-ray Alpha, Hotel, Juliet, and my X-ray Alpha Bravo. Sou 9053, chame centro, Recife, frequência 251. Recife. Será 9973, chame centro Recife, frequência 288. Chama Recife 288, será 9973, boa noite. Alador, sou 1868. 1868, aguarde. Aguardo. Rono 868 autorizado, pushback acionamento, chame próximo para o táxi. Autorizado, chama táxi, Rono 868. Azul 5001 autorizado, nível 340. Autorizado, nível 340, Azul 5001. Obrigado, senhor. Estacionamento, posição 08, Azul 5001. 5001, aguarde para o pushback e acionamento. Gente, Azul 5001. Sistema 3, no Sol 31, no direita, 1-2-1 no Sol. 1-2-1, obrigado, boa noite. Boa noite, Melis, confirma estimado para o PUSH. Estamos esperando o operador de Singer, boa noite, Melis, acabou de chegar aqui. Sim, já após a passagem do Airbus 340 retaguarda, que acabou de livrar, e após a passagem do tráfego será autorizado. Ok, então pode considerar já autorizado após a passagem do Airbus, boa noite, Melis? Afirma, após a passagem do Airbus está autorizado. Muito obrigado, Melis. Salve, salve, boa noite, Azul 2703. Azul 2703, boa noite, autorizado táxi Alfa, quilo, posição 03, Lima, pátio 3. Alfa, quilo, pátio 3, posição 3, Lima, Azul 2703. November Mike, X-ray, Alfa, Bravo, continue your text via Juliet, position 1-1-11. Roger, left and Juliet, left and company B-1-1, Panama, X-ray, Alfa, Bravo. Só para informação, Azul 5001 totalmente pronto para o push. Gente, Azul 5001, aguarde o ingresso da aeronave Airbus 340 na posição 11, após ser autorizada. Aguarde, por gentileza. Gente, Azul 5001. Autoriza a prova externa para o 6258. Azul 2774, Salvador. Azul 2774. Ou Azul 2774? Negativo. Continue subindo para 180, serviço radar encerrado. Chame controle Léus 1201. Delta agora 901, obrigado, boa tarde. Cruzado, Azul 5001. Fala, Salvador, Oxenero 9007, para Guarulhos 380, com a Bravo. Oxenero 9007, senhora 735, autorizado Guarulhos, nível 380, via Upper Zulu 10 até Taubaté. Saída da Euleda, transição Motiva, decola pistão no zero, curva à direita após. Transponder 5053, controle em 120.8. Puxaero 9007, autorizado Guarulhos, 380, decola da 10, primeira curva à direita da Euleda Motiva, Upper Zulu 10, Taubaté. Controle 1208, transponder 5053. Chané 9007, contentamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará 9007. Aeroflex Azul 5001, 112 a bordo, 4 horas e 48, alterna em Ribeirão Preto. Azul 5001, autorizado táxi via parte principal e Índia, ponto do estero, pista no zero, torre em 118.95, ajuste no 019. Ajuste no 09, autorizado táxi via parte principal, Índia, ponto 00, torre 2895, Azul 5001, obrigado, boa noite. Trotuário táxi, Azul 1868, tem 162, 162 a bordo, 2 horas, Altena Salvador. 1868, tive Embraer da Azul, via parte principal em Índia, condulado torre em 118.95, ajuste 1019, até o ponto de espera da pista 10. Sente, segue o Embraer após passagem, 1895 no ponto de espera, Gol 1868. Salvador, boa, Azul 5001, ponto 00, pronto. Azul 5001, a linha decola, pistão no zero, vento no 60 graus, 9 nós. A linha decola no zero, Azul 5001. Salvador, passarei do 2228 para o push acionamento. Passarei do 2228 autorizado. Se tiver que acionamento, chame pronto para o táxi. Vai chamar, passarei do 2227. Veloz 42, 1208, controle, bom voo. 308, boa noite, Azul 5001. 2, é Bravo, autorização Natal, 390. 9098, hora certa 42, autorizado. Serra Bravo, Serra Golf, nível 370, via Pesolu 10. Saída Puca, transição Zipar, decola pista 10, primeira curva esquerda. Transponder 5072, controle em 120.8. Autorizado, Serra Bravo. São Gonçalo, né? É, nível 390, sai da PUCA, se para o Brasil 10, decola da 10, primeira à esquerda, fica no nível 370. 5072 é o transponder, 1208, gol 1098. 1098, nível 370, o autorizado. 370, obrigado, gol 1098. 1098, correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará o gol 1098. Localizador 6258. 6258, chame a torre 19895. 2195, 6258, boa noite. Salvador, muito boa noite, 6258, estabilizado no localizador. Fazendo aproximação, aguarde pista livre, sendo 6258. Gente, 6258. 1868, decolou aos 44, 1208, controle, bom voo. 208, boa noite. Salvador Passaré do 2322, estacionado, 69 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Salvador para o táxi. Passaré do 2228, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via taxi Índia, quando lá chame torre em 1, 18.95, ajuste no 09. Autorizado táxi, a posição 1895, Passaré do 2228, 1009. Controle Salvador, boa noite, gol 1868. 1868, contato Radelso, gol 230, saída PUCA. 230 na PUCA, gol 1868, contato Radar. Seleção São 340 sem restrições, o 5001. Passaredo 2228, está na porta de espera próxima. Não tem ponto de espera, Passaredo. Matéria. Controle Azul 5001. Uhum. Confirmo, autorizado 340, confirme. Zero meia. Chané 9007, autorizado. Puxa, mega acionamento, chave pronto para o táxi. Autorizado 9007. Yeah. poderia aprovar a morte, azul 5001? Estou no centro, coordena direto, frequência 1251. 251 azul 5001, boa. Estou autorizado ali, mantém o pistão no zero. Aliás, mantém a 1-0, passarei a 2-2-2-2-2. Telema 258 no solo, às 48 direita, no 211 no solo. 211, grato, boa noite. O 868 chame centro Recife, frequência 12685. 685, obrigado, boa noite. Fala Salvador, muito boa noite, o Xené 6258, lembrou? Xené 6258, boa noite, autorizado táxi, Alfa Kilo, posição 05 Lima, pátio 3. Alfa e Kilo, posição 05 Lima, no pátio 3, 6258. Nós. Autoridade, decolagem 2268. Decolou a 5-1, 1-2-0-8, controle, bom voo. Exatamente, obrigado, Valente. Pode salvar o meu boa noite, passarei do 2-3-2-8. Tenho 2-2-2-8, contato radar, suba nível 180, direto Elefa, aguarde direto conquista. 180, direto Elefa, aguardando conquista, 2-3-2-8. Sem restrições. Sem restrições, obrigado. Dia, quando pronto, chame torre em 1, 18, decimal 95, ajuste no 0, no 9, meu voo. 1019, debitar, 18950 a torre, 9007. Salvador Approach Control, good evening, Azul 4062, descend via Mare, arrival, entry flight level 150, information Bravo. Azul 4062, fly head in Duna position, descend 2000, 1019. Roger, descend to 2000 feet, 1019 QNH, flying head in Duna position, 4062. 007, próxima ponte espera próxima. Sábado 007, autorizado aliás decolar pistão no zero, vento 150 graus, 8 nós. Ali decola o 9007. Sábado 007, decolou 56, 1208 controle, bom voo. 208 controle, obrigado, boa noite, 9007. Controle, Salvador, Sané 9007, boa noite. Adalto, da nível 380, via 10. 380, direto Leda, 69007. Direto Leda, autorizado. Autorizado Leda, voando na presente, 9007. Vou cruzar 100, direto conquista. Ao cruzar 100, direto conquista, passarei da 2268. Salvador, o Gol 9098 para o táxi, Lanterna Fortaleza, com 2 horas e 45, 163 a bordo, 1623. Gol 9098, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Taxiway Índia, quando lá, torre em 118, decimal 95, ajuste no 09, bom voo. Autorizado táxi, via Índia para o ponto de espera da 0, na Índia 2 para 5, voo 10 mais 8. Salvador, facilidade 2090-07, voo é ótimo. Ah, 007 autorizado em ótimo. 007 é ótimo, grato. Só na frente, canete 1019. Salvador, passarelo 2268. Possibilidade de coordenar para voar Quebec Victor 001. A voz de contato. Zero. Salvador Approach Control, azul 4062. Highway clear the ILS. ILS, and approach Canate 1019. Roger 1019, azul 4062, full call established. You make a deviation? Negative, 4062 heading Tuna position. Chinel 9007, chame centro Recife, frequência 251. 1251 com Recife, o Chinel 9007. Passarei 2228, chame o centro Recife, frequência 1288. Recife 1288, obrigado, passarei 2228. Controle Salvador, o gol no 098. 098, contato radar, suba 370 via PUC. 370 via PUC, gol no 098. Onda localizer, runway 10, azul, 4062. Azul 62, cartão 11895. 11895, azul, 4062, so long. Salvador Tower, azul, 4062, ILS, X-ray, runway 10. Azul, 4062, QNH 109, report passing out your marker. Roger, azul, 4062. Azul 4062, pass in the outer marker. Clear land, runway 10, wind 140 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, azul 4062. Roof of 062 on the left at 08, vacate runway by right, 121.1. Okay, vacate right and call 121.1, azul 4062. Other ground, Azul 4062, good evening. Taxiway Alpha. Azul 4062, good evening. Tax approved via Alpha Kilo, position 4, Lima, April 3. Roger. Alpha Kilo, position 4, Lima, on the April 3. Azul 4062. Norte, Colômbia 72, tem minha informação aqui, cruzou 190 para 150, sustenta a Bordicuna. 7281, terça 23, ajuste 10, Colômbia 19, Zona, volta 172, descendo para 2000, confirma? 2003, ajuste no 09. Para 2019, grave. Bono 72, autorizado ELS, reporte localizador. Contra-relocalizador, Bono 72.